Um gaúcho identificado como Regis Guedes Pereira, de 36 anos, de Porto Alegre, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite de quarta-feira quando tentava sair de Foz do Iguaçu, transportando pouco mais de 7,4 kg de cocaína, escondidos em tabletes nas laterais de um Fiat Palio com placas de seu estado de origem. Regis, que já tem passagens pela Justiça pelo mesmo crime do qual foi acusado ao ser apresentado ao delegado de plantão na sexta SDP, mostrava-se bastante tranquilo, alegando que já havia puxado 9 meses de prisão e que possivelmente logo estaria em liberdade, porque o dinheiro facilita tudo. Ele se diz empresário no Rio Grande do Sul. Questionado sobre que ramo de atividade exercia, transporte. Mas creio que a informação não esteja correta, pois se ele é empresário no ramo de transporte, com certeza não exerce bem sua profissão. Ele permanece preso na carceragem provisória da 6ª SDP, aguardando os procedimentos jurídicos. A Polícia Militar de Foz do Iguaçu já vinha monitorando o veículo Palio, mas não conseguiu o flagrante de saída de Foz do Iguaçu transportando entorpecente. Agora a Polícia Civil e Polícia Federal também serão informadas do esquema, pois acredita-se que seja apenas parte de um grande esquema montado para retirar drogas da fronteira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.